prisioneiro meu, descobri no breu uma constelação. Céus, conheci o céu pelos olhos. Condenado eu fui a forjar o amor no aço do rancor, e assim transpor as leis mesquinhas do. Entre a redenção e o esplendor de por você viver, sim, que sair. Esquecer quem sou e respirar por ti, e assim transpor as leis mesquinhas dos mortais. Agoniza, virgem fênix, o amor entre cinzas, arco-íris e esplendor, por viver as juras e satisfazer o ego mortal. Coisa pequenina, centelha divina, renascer da cinza onde foi ruína, pássaro ferido, hoje é paraíso. Quando a noite faz nascer a luz da escuridão,